da solidão do amor para o meu coração. Amor, eu gostaria de saber se foi mesmo você que me avisou. Porque se for verdade, eu preciso partir. Esta solidão do amor para o meu coração. Da solidão do amor para o meu coração, para o meu Papai morreu sozinho neste mundo, só mamãe Deus me socorreu. Sozinho neste mundo, só mamãe Deus me socorreu. Agora estou crescido, vale apenas lembrar, desde pequeno aprendendo as voltas que o mundo dá. Mamãe, você é tudo na vida, um presente que Deus me deu. Minha irmã não tá mais conosco, só resta você e eu. Me abençoe meu pai, minha família também, porque nós aqui na terra, sem Jesus Cristo não somos ninguém. Me abençoe meu pai e minha família também, porque nós aqui na terra, sem Jesus Cristo não somos ninguém. Desde pequena aprendendo as voltas que o mundo dá. Mamãe, você é tudo na vida, um presente que Deus me deu. Minha irmã não tá mais conosco, só resta você e eu. Me abençoe meu pai, minha família também, porque nós aqui na terra, sem Jesus Cristo não somos ninguém. Me abençoe meu pai e minha família também, porque nós aqui na terra, sem Jesus Cristo não somos ninguém. Porque nós aqui na terra, sem Jesus Cristo não somos ninguém. Porque nós aqui na terra, sem Jesus Cristo não somos ninguém. Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas. forró, música sertaneja, muita informação e dicas para o homem do campo. Você ouve aqui no Acre Rural com Gilo Ferreira. 5 horas e 5 minutos. Quem apareceu aqui mandando bom dia para nós foi a Lídia. Nunca mais tinha falado com nós. Lídia, um abraço para você. Bom dia. É, a Nazaré do Montanês também sumiu. O Zé Pretinho também já mandou um bom dia. Bom dia, Zé Pretinho. Um abraço para você, tá bom? O doutor Samuel Evangelista, que é irmão do Zé Pretinho, também o nosso programa. Um abraço, Samuel, para você também, tá bom, meu querido? Vai mandando mensagem aí que a gente atende o teu pedido musical. Em nome da loja Tapera, que tem tudo para caça e pesca. Tarrafas e malhadeiras em todos os tamanhos, além de outras variedades em produto de caçada e pescaria. O fogãozinho para você da Rapa Pescaria, a botija, aquela botijinha de gás, né? Sempre que nós vamos, nós temos aquela botijinha que se coloca. É uma maravilha a fazer o rango lá na beira da pescaria do açude, do lago, né? Então, tem tudo para uma boa caçada, que nem espingado, rifa, faca, facão, a lanterna, munição e outros produtos. Só visitar para conferir em frente à delegacia do primeiro distrito, não tem erro. Uma loja ampla, com estacionamento, com atendimento de primeira. Faz uma visita. Tem também no terminal urbano ali na Casa do Pescador, que agora é Atapera. Muito bem, agora 5 horas e 6 minutos. Ainda tem pedido aí, Marcelo? Então atende. Amar, amar.

enganado. Vamos! Sacando erro contra erro. O seu é bem maior que o meu. Da vida cê não tira ela. Da cama cê não tira eu. Não joga a culpa toda pro meu lado. É você que tem alguém do lado. Eu sou apenas o preto pecado. Eu sou apenas o preto pecado. Que tem alguém do lado. Olha, eu sou apenas o Pedro pecado. Eu sou apenas o Pedro pecado. Jogando erro contra erro. O céu é bem maior que o meu. Da vida cê não tira ela. Da cama cê não tira eu. Não joga a culpa toda pro meu lado. É você que tem alguém do lado. Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas. O Vitamel é a inovação mais desejada no tratamento da fraqueza no corpo e na mente, cansaço físico e mental, anemias, tonturas, osteoporose e derrames cerebrais. Vitamel é a solução mais forte no tratamento do estresse, cãibras, desânimo, imunidade baixa, nervoso e dores no corpo. O Vitamel te entrega o melhor resultado no combate ao colesterol, falta de disposição, gripe, resfriado, esquecimento, fadiga, insônia, dormência no corpo, fortalece a memória, nervos, músculos, ossos e cabelos fracos. Descubra o poder do Vitamel no fortalecimento da visão. Nervos, músculos, dentes e ossos. Só o Vitamel é a solução perfeita no tratamento do retardamento mental, esquecimento, falta de ar, raquitismo, falta de memória, surdez, cegueira e manchas na pele. Quando for na farmácia, só compre se for o verdadeiro Vitamel. O amargo da Natural Ervas é perfeito no tratamento de barriga inchada, estufada e cheia de gases. Boca amarga, mau hálito, gota, má circulação, triglicérides, pedra nos rins, prisão de ventre, ácido úrico, gota, intestino preso e colesterol alto. Tomando o amargo da Natural Ervas, você alcança resultados rápidos no controle da diabetes, cólica, infecção intestinal, cravos, manchas na pele e espinhas. Comeu e bebeu e passou mal? Você já sabe. Tome o amargo da Natural Ervas. É sucesso no tratamento de mau hálito, H. pylori, úlceras, aftas, enxaqueca, diarreias, enjoos, gordura no fígado, hemorroidas, gases presos, inflamação no estômago. O amargo da Natural Ervas trata profundamente doenças causadas pelo álcool, como ressaca, azia, gastrite, má digestão, refluxo, reumatismo, problemas no estômago, fígado, rins e na vesícula biliar. Quando for na farmácia, só compre se for o amargo da Natural Ervas. Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080. Teseus 30, papo pra macho. Você sabia que a cada dois homens, um sofre de impotência ou ejaculação precoce? Chegou o Teseus 30, um produto que vai mudar a sua vida e o seu casamento. Com um comprimido diário de Teseus 30, você vai dar adeus à impotência. Teseus 30 vai te dar mais disposição e uma vida sexual ativa. Seu casamento e a vida dois serão mais felizes. Vá hoje mesmo em uma farmácia ou drogaria e compre Teseus 30 e viva o mês todo com potência. Teseus 30. Teseus 30. O Brasil contra a impotência. Teseus 30. O mês todo com potência. Na hora de fazer seus óculos, procure a Ótica Santana, que oferece um serviço de qualidade com total garantia e você pode sair com seus óculos de grau prontos em até uma hora. Na Ótica Santana, você encontra armações e óculos de sol de variadas marcas e grifes. A Ótica Santana dispõe de estacionamento para seus clientes. A Ótica Santana fica na rua Marechal Deodoro, 572, no centro de Rio Branco. Telefone 68-3224-7809 e o WhatsApp 689-9212-2771. Ótica Santana, tradição e qualidade no atendimento. 5 horas, 20 minutos. Um abraço, meu amigo Renner. Tá ligado no programa, Renner? Um abraço, um bom dia pra você. Tá bom, meu querido? Seu pai também, seu Raimundo, meu querido amigão. E o Acre Rural de hoje chegando ao final. Hoje, quarta-feira, 3 de setembro de 2025. Na técnica de som, trabalho ele, Marcelo Cordeiro. Aqui na apresentação, o amigo Gilo Ferreira. Agradecendo sempre a Deus por mais um dia com vida e saúde. Agradecendo a sua audiência e prometendo estar de volta amanhã, se Deus quiser. Um abraço, fica com Deus e até amanhã. Solidão machucar, pra não pensar em você, nem procurar seu olhar. Vou enganar a paixão, menti pro meu coração e já deixei de te amar. Volto depois. É impossível, eu sei. Menti que nunca te amei. Que foi um sonho, acabou. Mas tenho que aceitar, cuidar de mim e tentar me encontrar noutro amor. Mas eu me engano, me desespero, porque eu te amo, porque eu te quero. E a minha vida é só pensar em você. O tempo todo, o dia inteiro, sinto seu corpo, sinto seu cheiro. E a minha vida é só pensar em você. E se a lembrança insistir em procurar por nós dois, seu adeus, dizendo volto depois. É impossível, eu sei. Menti que nunca te amei. Que foi um sonho, acabou. Mas tenho que aceitar, cuidar de mim e tentar me encontrar noutro amor. O tempo todo, o dia inteiro, sinto seu corpo, sinto seu cheiro. E a minha vida é só pensar em você. Mas eu me engano, me desespero, porque eu te amo, porque eu te quero. E a minha vida é só pensar em você. O tempo todo, o dia inteiro, sinto seu corpo, sinto seu cheiro. É só pensar em você. Obrigado ao homem do campo pelo leite. Acabamos de apresentar o programa Acre Rural com Gilo Ferreira. Obrigado ao homem do campo pela carne, o arroz e o feijão. Você Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora! A Rádio Difusora Acreana, neste horário, abre espaço para retransmitir o programa A Hora Milagrosa. Igreja Apostólica apresenta o programa A Hora Milagrosa. Cumprindo a missão de sua primeira vinda, Nosso Senhor Jesus Cristo revelou a verdade dos céus, ou seja, a sua doutrina. Ensinou a perfeita maneira de viver na terra como filho ou filha de Deus e, com autoridade, manifestou o poder do Pai realizando milagres e maravilhas com muita misericórdia, porém com justiça. Dessa maneira, Ele comprovou as suas virtudes e o seu divino poder na obra que realizou, e, por fim, a finalizou com a sua gloriosa ressurreição. Em sua segunda vinda, ele se manifestou à Santa Vó Rosa, a quem preparou para ser o Consolador, o Espírito da Promessa e continuador de sua obra redentora e salvadora. Com ela, Nosso Senhor Jesus restaurou o tabernáculo de Deus na terra para abrigar os bons e contritos de coração que desejam se achegar a Ele e ao Pai Celestial. Nos dias presentes, Nosso Senhor Jesus Cristo continua sendo o caminho, a verdade e a vida para libertar a criatura humana da escravidão do pecado e conceder aos humildes de coração as bem-aventuranças do seu Evangelho. Ele assim o faz através da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, enviado por Deus Pai como mais uma oportunidade de redenção e de salvação para tantos quantos assim puderem crer, e conta também com a colaboração efetiva de Maria Santíssima e do profeta apostólico, o Santo Irmão Aldo. congregação nesta cidade de Rio Branco, estado do Acre, com reuniões aos sábados às 19 horas e aos domingos às 18 horas e 30 minutos. No segundo domingo de cada mês, a reunião é realizada às 14 horas e quinzenalmente às quintas-feiras às 19 horas e 30 minutos, na Rua Palmeiral, número 584, bairro Cidade Nova. Divulgamos a seguir um depoimento de fé enviado para a sede desta Igreja Apostólica. Numa ocasião em que o senhor Manoel Vaz Borges seguia viagem com a família, foi surpreendido por um estranho ruído no veículo que conduzia. Providencialmente parou numa oficina mecânica para verificar o que poderia estar acontecendo com o seu carro. Foi então informado pelo mecânico que ele e sua família haviam sido protegidos de um grave acidente, visto que os amortecedores, peças fundamentais para a segurança e estabilidade do veículo, haviam se soltado, tanto que caíram espontaneamente após a retirada das rodas. O senhor Manoel se declarou reconhecido de que as orações que com a família direciona aos céus antes de sair de casa foram ouvidas e atendidas. Em depoimento de fé prestado em outubro de 2023, remetido de Aparecida de Goiânia, estado de Goiás, esse senhor direcionou ações de graças a Deus Pai e aos seus santos, em reconhecimento pelo livramento de um acidente de consequências imprevisíveis para ele, a sua família, também por muitas outras bênçãos recebidas para eles todos. Prezados ouvintes da Hora Milagrosa, convidamos a todos para que venham participar das reuniões da Igreja Apostólica que são realizadas nesta cidade de Rio Branco, estado do Acre, com reuniões aos sábados às 19 horas e aos domingos às 18 horas e 30 minutos. No segundo domingo de cada mês, a reunião é realizada às 14 horas e quinzenalmente às quintas-feiras às 19 horas e 30 minutos. O endereço é Rua Palmeiral, número 584, bairro Cidade Nova. Serão todos muito bem-vindos. estamos apresentando a Hora Milagrosa e na sequência vai falar-lhes o pastor Ramão Simval Medeiros Machado. Ó prezados e amados ouvintes, eu desejo a todos a paz e as bênçãos gloriosas de Jesus nosso Senhor e da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador. Também desejo-lhes as bênçãos do Santo Irmão Aldo. Falo-lhes nesta oportunidade, mais uma vez com o desejo de que tenham em seu espírito, em primeiro lugar, a verdadeira paz e o amor ao bem, ao reino dos céus, amor ao próximo, e sejam muito felizes. Para tanto, digo-lhes que nós temos que ser seguidores e praticantes de toda a orientação divina do nosso Deus, através do seu amado Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, que nos nossos dias recebeu a missão gloriosa de consolar, confortar e consolar os corações e também de aplicar a justiça e o juízo divino para salvar. Entendam, prezados irmãos, que como filhos de Deus, vivemos sob o juízo divino, ou seja, somos julgados a cada instante, a cada dia de nossa vida, no que fazemos, no que pensamos, nas obras que realizamos, na nossa vivência com o nosso semelhante, com o nosso irmão, nossos familiares, as pessoas com quem vivemos. Notem, portanto, que convivendo com pessoas semelhantes a nós, pessoas que têm sentimentos, que têm as suas sensibilidades, que também são carentes como nós, de amigos, de amor, de consolo e de uma proteção divina, então somos iguais, não é verdade? Somos iguais aos nossos irmãos de fé, nossos familiares, nossos amigos, companheiros de trabalho. Agora notem que, sendo iguais, eu lhes dizia que somos julgados constantemente em nossa vida por Deus, por Jesus, pela Santa Vó Rosa, Maria Santíssima, pelos santos de Deus e pelo Santo Irmão Aldo, que também tem o poder de nos abençoar e nos ajudar. E este juízo, inicialmente lhes falei que é para salvar, para nos dar mais da graça divina, para nos fazer participantes de uma vida feliz com Deus. No entanto, ele também é aplicado para nos reprovar naquilo que erramos, naquilo que não agrada a Deus. E isto é feito com toda a bondade, com toda a justiça e com toda a misericórdia do nosso Deus. Agora, como filhos de Deus, como pessoas que cremos verdadeiramente no juízo divino, também temos que aprender com eles a boa maneira de escolher a maneira certa de vivermos bem com o nosso semelhante, tratando-os como nós, cada um, eu, o senhor, a senhora, você que é jovem, adolescente, gostaríamos de ser tratados. Então, note que quando nós compreendemos a boa maneira de sermos tratados e de tratarmos os nossos semelhantes, nós aprendemos também a discernir o bem e o mal. E com isto, nós podemos dizer que também sabemos julgar o que é bom e o que é mal para nós e para os outros. Daí, eu lhes dizer que esta forma de julgar é agradável e é bom e deve ser praticado por todos, para que vivamos em paz, para que sejamos justos com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Então isso nos compete e faz bem para a nossa vida e faz parte de uma vida com Deus. Nós sabermos escolher as coisas boas e separarmos as coisas que não são boas para delas não participarmos, não praticarmos e não as termos em nosso coração. Não é verdade? Também é uma forma de saber julgar as coisas. Mas notem que julgar os atos das pessoas, a forma como elas entendem ou julgam a si própria e a maneira de viver, julgam boa ou não, já é um tanto mais delicada, que foge da nossa alçada, ou seja, da nossa competência, né? Porque há o juízo divino do nosso Deus, dos seus santos. Então notem que Jesus nosso Senhor, quando ele, nesta terra, cumpria o seu ministério, ele pregava, doutrinando, e muitas vezes ele o fazia através de parábolas. E ele citou, numa parábola, que um homem, proprietário de terras e produtor de uva, ele tinha a sua vinha, e ela estava frutificada na hora da ceifa, da colheita, e para tanto ele precisava de homens para trabalhar. E aquele senhor foi até o povoado, a cidade mais próxima, à procura de trabalhadores. E chegando lá, pela manhã, encontrou alguns homens e contratou-os para trabalhar e enviou-os para a vinha. E ele prosseguiu na busca de mais homens para trabalhar. Mais tarde, ele encontrou outros e também encaminhou-os para o trabalho e ficou à procura de mais pessoas para ajudá-lo. Ao meio-dia, ele encontrou outros homens e também os levou para a vinha para que trabalhassem lá. Pois bem, no final do dia, aqueles homens todos trabalharam, colheram, produziram, e aquele homem ficou contente, aquele senhor, porque fizeram um bom trabalho. Então, ele reuniu a todos para fazer o pagamento, dar a cada um o seu salário. E pagou os que trabalharam, começaram no início da manhã, ele fez o pagamento. Aos que começaram mais tarde um pouco, ele também pagou o mesmo tanto que pagou para aqueles que começaram mais cedo. E, por último, chamou aqueles que começaram a trabalhar já do meio-dia para a tarde. E pagou o mesmo valor que pagou para os outros que começaram pela manhã. E acontece que aqueles que começaram a trabalhar primeiro começaram a reclamar e a dizer: ora, nós viemos trabalhar mais cedo e agora o senhor pagou para eles que começaram mais tarde, só trabalharam a metade do dia, o mesmo tanto que pagou para nós. Então aquele senhor respondeu àqueles homens que a ele cabia o direito de pagar como ele queria, porque o dinheiro é dele, a vinha é dele, e ele é que sabia o que ele deveria fazer ou não, e não aqueles trabalhadores que já tinham recebido seu salário e ainda estavam reclamando. O que Jesus quis nos falar com isso? O que ele quis nos transmitir com esta mensagem, com esta parábola? Que o Senhor, aquele que tem domínio sobre um trabalho, aqui nesta terra, entre nós, porque ele estava falando, por exemplo, de trabalhadores de trabalho braçal, né? De homens que precisam trabalhar com outros homens, aquele que tem autonomia de mando, de governo, ele decide, porque a ele compete esta função de decidir, e não aos outros, que receberam o seu salário, a eles apenas cumprir as ordens daquele que tinha autoridade, que tinha mando, que tinha domínio para fazer o trabalho. Então eles tinham que cumprir o que ele determinou e receber aquele salário que era justo receberem. Agora, se ele quis pagar mais aos outros que trabalharam menos, isso cabe a ele e não aos trabalhadores decidirem se deveriam receber mais ou não. Isto acontece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e, infelizmente, causa muita polêmica entre as pessoas, na família, entre os filhos, no trabalho. Surgem disputas e pessoas se adiantando numa função que não lhe compete. Ora, por exemplo, na família, o pai e a mãe têm um domínio sobre a família de decisão. Os filhos podem auxiliar, mas nunca impor alguma coisa, até injusta, numa decisão que o pai fez para um ou não pôde fazer para todos igual, ou achou por bem fazer para aquele algo que ele entendeu que merecia fazer e devia fazer. Isso se dá no trabalho. Agora, quando as pessoas não se conformam com o cargo que têm, com a posição que têm, com a função que exerce e com o salário que recebe, a pessoa pode se tornar ambiciosa, avarenta e uma pessoa invejosa, que quer, por força, exercer uma autoridade, um domínio que não lhe compete, que a pessoa não tem. E isto, infelizmente, gera no trabalho, na família, na vida religiosa, pode gerar sérios e graves problemas porque as pessoas se põem numa posição que não lhe compete. Então, prezados irmãos, neste universo da vida, do nosso cotidiano, ao desempenharmos as nossas funções, devemos ser cuidadosos para desempenhar bem aquilo que nos compete e nunca estarmos interferindo no trabalho alheio. A princípio, é uma atitude que não é coerente com a justiça. Por isto, nós temos também que saber escolher, aplicar a justiça em nós mesmos para saber escolher a nossa posição diante do que nos compete fazer e não diante do que compete aos outros. Achar que o outro devia de fazer isto, aquilo, aquele outro, a família do outro tinha que ser assim ou do outro jeito. Cada um deve desempenhar bem a sua função, cuidar bem da sua família, cuidar bem do seu trabalho, do seu ministério, daquilo que está à sua responsabilidade, ao seu alcance, das suas decisões, e não estar se intrometendo no que compete aos outros. Muitas pessoas perdem a paz porque querem ser juízes do trabalho e da vida alheia. E isto é muito grave. Então cada um deve se conformar e se limitar com aquilo que possui, com a competência que tem para resolver os seus problemas e para ajudar o próximo naquilo que está ao seu alcance, mas sem querer ter domínio sobre a vida dos outros, uma coisa que não é de direito, para que vivam em paz, para que tenham também a proteção e a graça divina da sua vida, ajuda dos céus para saber resolver os seus problemas. Porque notem, prezados irmãos, que uma pessoa que às vezes não consegue resolver bem nem os seus problemas, não sabe cuidar bem dos seus negócios, do seu trabalho, da sua vida, e ainda quer interferir no negócio e na vida dos outros, esta pessoa, além de trazer para si um tormento, uma dificuldade muito grande, porque vão se tornar mais e mais os seus problemas, ainda atrapalha os outros, porque fica interferindo naquilo que não lhe compete. Prezados irmãos, então sejamos justos na maneira de viver e de nos comportar com o nosso semelhante, sabendo julgar a nós mesmos aquilo que nos compete, que está ao nosso alcance, e assim nós teremos paz. Viveremos bem uns com os outros e teremos competência de, além de sermos ajudados por Jesus, pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, dando-nos inspiração, sabedoria para governar bem a nossa vida, o nosso ministério, o nosso trabalho, a nossa família, também com o nosso bom exemplo, com a nossa paz, com a nossa alegria, com a nossa felicidade, poderemos então servir de exemplo para as pessoas olharem a nossa vida, a nossa boa maneira de viver e seguirem este exemplo. Aí nós estaremos ajudando o nosso semelhante sem tirar-lhe a paz, sem estarmos julgando aquilo que não nos compete. Prezados irmãos, eu desejo que a Santa Avó Rosa, Nossa Mãe Maria Santíssima, abençoe a sua vida, o seu lar, o seu trabalho e sejam muito felizes. Mas não se esqueçam, cuidem bem daquilo que está ao seu alcance de cuidar, da sua responsabilidade. E deixe que cada um dos nossos irmãos, do nosso companheiro de trabalho, da nossa família, cuide daquilo que está ao alcance e alçada deles para cuidarem. E Deus nos ajudará a sermos mais felizes. Amém. Agora eu oro por todos. Gloriosa e Santa Avó Rosa, bendito Espírito Consolador, venho em nome do Santo Irmão Aldo rogar a tua gloriosa e poderosas bênçãos para todos os nossos ouvintes nesta hora, Que a senhora abençoe esta família, estes jovens, estes casais que estão nos ouvindo, as pessoas que trabalham, têm seus negócios, eu rogo que a senhora os abençoe, para que cada um sempre tenha o dom divino de sabedoria para desenvolver bem o seu trabalho, cuidar bem da sua família, as mães serem cuidadosas com seus filhos, os pais também serem justos dentro do seu lar, e os que trabalham, têm seu emprego, seus negócios, saibam também respeitar o seu próximo. E aqueles que são líderes no seu trabalho, numa empresa, ou até que tenham um ministério em nossa igreja, que saibam também ser justos e bons naquilo que fazem, para nunca prejudicar o próximo. Bendita e Santa Vó Rosa, que a justiça divina seja aplicada sobre todos nós, para que a tua proteção, o teu amparo nos seja dado a cada dia, a cada momento, para vivermos felizes e em paz uns com os outros. Rogo que a senhora ouça a oração que eles neste momento estão fazendo. Creio que cada um pede pela sua família, por si próprio, para vencerem as lutas de sua vida. Alguém que esteja com problemas de saúde, atingidos por alguma enfermidade, bendita e Santa Vó Rosa, eu rogo que a senhora os livre desses males. E eles tenham saúde, peço que abençoe o seu trabalho, a lavoura, as criações, tudo o que eles fazem para ganhar o sustento do seu lar, de sua vida, para terem uma vida próspera e feliz. Santa e bendita Vó Rosa, rogo que a senhora unja a água e o óleo que eles colocaram sobre este aparelho de rádio, e assim seja, esses elementos, ungidos e contendo o teu poder, eles ao fazerem uso dos mesmos, sejam mais abençoados. Creiam, prezados ouvintes, que a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, Nossa Mãe Maria Santíssima e Jesus Nosso Senhor estão vos abençoando, e o Santo Irmão Aldo também. Tenham muita paz e sejam felizes, é o que eu lhes desejo. Amém. A Igreja Apostólica, através da Rádio Difusora Acreana, apresentou o programa A Hora Milagrosa. Agradecemos sua atenção e convidamos para que estejas conosco de segunda a sexta-feira, às 5 horas e 25 minutos, aos sábados, às 4 horas e aos domingos, às 5 horas da manhã. Bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 3 de setembro. Celebramos São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. Gregório foi prefeito de Roma, destacando-se como bom administrador. Desprendeu-se dos títulos e bens terrenos para se tornar monge beneditino. Eleito Papa, aprofundou seus estudos bíblicos e teológicos, demonstrando grande empenho pela liturgia e pelo canto sacro. Seu exemplo nos motive a conhecer a palavra da verdade e ser presença de Cristo junto aos sofredores. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão Pedro. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre baixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíram demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de que os deixasse. Mas Jesus diz: eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra do Pai, solidário e compassivo, estende sua mão a toda a humanidade em suas enfermidades, como a estendeu a sogra de Pedro. Por isso, seu anseio é que sua mensagem seja propagada por toda parte. Senhor, fortalecei-nos na fé, na esperança e no amor. Pelo Papa, pelos bispos, para que sejam como São Gregório Magno, verdadeiros servos dos servos de Deus, nós te pedimos. Pelas pessoas com deficiência, para que sejam respeitadas em sua dignidade e alcance o pleno exercício de seus direitos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um excelente dia para todos, cheio de paz, saúde e proteção. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Bom dia. Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas. Sua no telhado, vento no portão, e eu aqui. Fecho a janela, tá frio nosso quarto, e eu aqui, sem teu abraço. Doido pra sentir seu cheiro, doido pra sentir seu gosto, louco pra beijar seu beijo, matar a saudade desse meu desejo. Vê se não demora muito, coração tá reclamando, traga logo seu carinho. Tô aqui sozinho, tô te esperando. Não tá pode, vem! Quando você chegar, tira essa roupa molhada. Quero ser a toalha. E o que mais? E seu cobertor. Quando você chegar, pula a saudade e sair. Vai tropeçar, vai cair. Como é de amor. O meu irmão Leonardo. Chuva no telhado,

de tomar conta de mim e amei assim. Only the passion. Do amor, fico um louco sonhador. I was just dreaming. It's one man. Dói demais o silêncio e o vazio frio dos lençóis. Dói demais quando a noite invade o nosso quarto e traz no vento o meu grito de amor. O amor foi um louco sonhador. I was just dreaming. It's warming. Dói demais o silêncio e o vazio frio dos lençóis. Dói demais. Falou de mim. Só guitarrinha, vai! Disse que ele falou que estou fazendo falta. Catinadinha! Ele falou também que sem mim tá difícil. As noitadas e os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. Arrocha, balança! Última moda sertaneja que o DJ tocou. Pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. Pois é, eu sei, tá difícil. E se me perguntar, como sei tu? A galera lá atrás levanta o Brasil, aê! Eu também. Fazendo agora. 6:11. Difusora Acriana, integrando a Amazônia com o mundo. Tanta incerteza quando me beija, já tem gosto de tchau. Seu amanhã é uma dúvida que me faz duvidar se eu vou ou não te amar, se vou ou não ficar. É que meu beijo beija flor, beija e some. Vai ter que se acostumar a me amar de longe. Eu mal cheguei, já bati asas pra voar. Se eu tenho coração, não sei onde é que tá. É que meu beijo beija flor, beija e some. Vai ter que se acostumar a me amar de longe. Eu mal cheguei, já bati asas pra voar. Se eu tenho coração, não sei onde é que tá. Epa cabeça, tanta certeza quando me beija, já tem gosto de tchau. Cabeça, tanta incerteza quando me beija, já tem gosto de tchau. Seu amanhã é uma dúvida que me faz duvidar se vai ou não me amar, se vai ou não ficar. É que seu beijo beija flor, beija e some. Tô tendo que me acostumar a te amar de longe. Cê nem chegou, já bateu asas pra voar. Beija e some. Tô tendo que me acostumar a te amar de longe. Cê nem chegou, já bateu asas pra voar. Se cê tem coração, me fala onde é que tá. E com a cabeça, tanta incerteza quando me beija, já tem gosto de tchau. For a while. to you.